sorrindo estando mal. Teu silêncio é tão gritante. Vacilei, não foi legal. Eu só preciso de uma chance. No instante em que olhei, foi então que me toquei. Caiu a ficha, perdi a linha sozinha. Fiquei sozinha. Fiquei sozinha. Fiquei sozinha. Tive tudo e dei valor pra nada. Tive tudo e dei valor pra nada. Tive tudo e dei valor pra nada. Tive Para conhecer duas meninas, que você veio aqui para participar de um projeto, é aí que você se engana. Jesus tem costume de lançar a rede para que os filhos sejam pescados por ele. Deixa eu te falar uma coisa: não importa o quão rápido você correu nesse oceano, Jesus está te pescando de volta. Sai! A palavra subindo era baixo. Eu sinto tanta falta de você, meu filho. Como era bom todo tempo que eu tinha contigo. E no silêncio do teu quarto me amava e eu te abraçava. Você não me deixava, mas você quis correr. Você quis correr e se afastou da minha presença. E hoje eu te peço licença. Será que eu posso entrar? Licença. Será que eu posso voltar pra esse lugar? Será que ainda tem espaço pra mim aí? E se eu sou tudo porque você não vem pra mim? Se eu sou o suficiente porque você não cai pra mim? Onde está você? Quem é você que quer voltar para Jesus hoje? Quem é você que está voltando para Jesus hoje? Se você é essa pessoa, vem aqui no meio, nós queremos orar por você. Se coloque de joelho, eu quero orar por você.